السورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه, não fizemos descer sobre ti o Alcorão para que sejas infeliz, mas como lembrança para quem receia Alá. É revelação descida de quem criou a terra e os altos céus. O misericordioso estabeleceu-se no trono. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Dele é o que há nos céus e o que há na terra e o que há entre ambos e o que há sob o solo. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. E se alteias o dito, por certo, ele sabe o segredo e o mais recôndito ainda. Allah la ilaha illa hu wa lahu al-asma'ul husna. Allah não existe Deus senão Ele. Dele são os mais belos nomes. Wa hal ataka hadith Musa. E chegou-te o relato de Moisés? Idh ra'a naran fa qala li ahlihim kuthu. فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. Quando ele viu fogo, então disse à sua família: permanecei aqui, por certo, entrevejo fogo. Talvez vos traga dele tição, ou encontre, junto do fogo, alguma orientação. E quando chegou a ele, chamaram-no: ó Moisés. Por certo, eu sou o teu Senhor. Então tira as tuas sandálias. Por certo, estás no vale sagrado de Tuwa. E eu te escolhi. Então ouve o que te será revelado. Por certo, eu sou Alá. Não existe Deus senão eu. Então, adora-me e cumpre a oração em lembrança de mim. Por certo, a hora está chegando. Estou prestes a fazê-la aparecer para que cada alma se recompense pelo que se esforça em fazer. Então, que aquele que nela não crê e segue seu capricho, não te deixe te afastares dela, pois arruinar-te-ias. E o que é isso em tua destra, ó Moisés? Ele disse: é minha vara, apoio-me sobre ela e com ela faço derribar a folhagem para meu rebanho e nela tenho outros usos. Alá disse: lança-a, ó Moisés. Então ele a lançou e ei-la serpente a colear. Alá disse, toma-a e não temas, torná-la-emos em seu estado anterior. E junta a tua mão a teu flanco, ela sairá alva sem mal algum, como outro sinal, para que te façamos ver algo de nossos grandiosos sinais. Vai a Faraó, por certo, ele cometeu transgressão. Moisés disse, Senhor meu, dilata-me o peito e facilita-me a missão. E desata-me um nó da língua para que eles entendam meu dito. E faze para mim um vizir assistente de minha família. Arão, meu irmão, intensa com ele minha força e associa-o à minha missão para que te glorifiquemos a miúde e para que a miúde nos lembremos de ti. Por certo, de nós, tu és onividente. Alá disse, com efeito, é-te concedido o teu pedido, ó Moisés. E com efeito, já te fizemos mercê outra vez. Quando inspiramos a tua mãe o que lhe foi inspirado, deita-o na arca e deita esta onda, então que a onda o lance à margem. Um inimigo meu e inimigo seu o tomará. E lancei sobre ti amor de minha parte, e isso para que fosses criado diante de meus olhos. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. Quando por lá tua irmã andava e disse, indicar-vos-ei quem dele pode cuidar, e devolvemo-te a tua mãe, para que se lhe refrescassem de alegria os olhos, e que ela se não entristecesse, e mataste uma pessoa, e nós te salvamos da angústia e te provamos seriamente. Então, permaneceste anos entre os habitantes de Madian. Em seguida, chegaste a um templo predestinado, ó Moisés. E escolhi-te para mim. Vai tu e teu irmão com meus sinais, e de nada descureis em lembrança de mim. Ide ambos a Faraó, por certo, ele cometeu transgressão. Então, dizei-lhe dito afável, na esperança de ele meditar ou recear a Alá. أن يفرط علينا أو أن يطغى. nos disseram: Senhor nosso, por certo tememos que ele se apresse em prejudicar-nos ou que cometa transgressão. Ele disse: Não temais, por certo, sou convosco, ouço e vejo. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Ide a ele e dizei: Por certo, somos ambos mensageiros de teu Senhor. Então, envia conosco os filhos de Israel e não os castigue. Com efeito, chegamos a ti com o sinal de teu Senhor, e que a paz seja sobre quem segue a orientação. Por certo, foi-nos revelado que o castigo será sobre quem desmente a mensagem e volta as costas. Faraó disse: Então, quem é vosso Senhor, ó Moisés? Moisés disse: Nosso Senhor é quem deu a cada coisa sua criação, em seguida guiou-a. Faraó disse: E que é das gerações anteriores? Moisés disse: Sua ciência está junto de meu Senhor, em um livro. Meu Senhor não se descaminha e nada esquece. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Ele é quem vos fez da terra leito, e nela abriu caminhos para vós, e fez descer do céu água. Então com ela fizemos brotar casais de várias plantas. Comei e apacentai vossos rebanhos. Por certo, há nisso sinais para os dotados de entendimento. Dela vos criamos, e a ela vos tornamos, e dela vos faremos sair outra vez. E com efeito, fizemo-lo ver todos os nossos sinais. Mas ele os desmentiu e os recusou. Ele disse: Chegaste-nos para fazer-nos sair de nossa terra com tua magia, ó Moisés. Então, em verdade, chegar-te-emos com magia igual, e marque entre nós e ti um tempo prometido, ao qual não faltaremos, nem nós, nem tu, em lugar equidistante. Moisés disse: Vosso tempo prometido será o dia do ornamento, e que os homens sejam reunidos em plena luz matinal. Então o faraó retirou-se e juntou sua insídia, em seguida voltou. Moisés disse-lhes: Ai de vós, não forjeis mentiras acerca de Alá, pois ele vos exterminará com um castigo, e com efeito, mal-aventurado será quem as forjar. E deliberaram entre eles sua questão e guardaram o segredo da confidência. Disseram, por certo, estes são dois mágicos que desejam fazer-vos sair de vossa terra com sua magia e apoderar-se de vosso método exemplar. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. Então juntai vossa insídia. Em seguida, vinde enfileirados, e com efeito, bem-aventurado será hoje quem ficar por cima. قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن Disseram, ó Moisés, lançarás tua vara, ou seremos os primeiros que lançaremos as nossas. Disse, mas lançai vós. Então, eis suas cordas e suas varas, que por magia lhe pareciam colear. E em seu âmago, Moisés teve medo. Dissemos, não temas. Por certo, tu és o superior. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. E lança o que há em tua destra. Ela engolirá o que engenharam. E o que engenharam é apenas insídia de mágico. E o mágico não é bem-aventurado aonde quer que chegue. Então os mágicos caíram prosternados. Disseram, cremos no Senhor de Arão e Moisés. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. Faraó disse, credes nele antes de eu vô-lo permitir? Por certo, ele é vosso mestre que vos ensinou a magia. Então, em verdade, cortar-vos-ei as mãos e as pernas de lados opostos, e crucificar-vos-ei nos troncos das tamareiras, e sabereis qual de nós é mais veemente no castigo e mais permanente em poder. Disseram, não te daremos preferência sobre as evidências que nos chegaram e sobre quem nos criou. Então, arbitra o que quiseres arbitrar. Tu arbitras apenas nesta vida terrena. Por certo, cremos em nosso Senhor para que nos perdoe os erros e a magia a que nos compeliste. E Alá é melhor e mais permanente em poder. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Por certo, quem chega a seu Senhor sendo criminoso terá a jena em que não morrerá nem viverá. E os que lhe chegam sendo crentes, havendo feito de fato as boas obras, então esses terão os altos escalões. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Os jardins do Éden, abaixo dos quais correm rios, nesses serão eternos. E essa é a recompensa de quem se purifica. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. E com efeito, inspiramos a Moisés. Parte durante a noite com meus servos e traça-lhes uma vereda seca no mar. Não tema ser alcançado e nada receies. O faraó perseguiu-os com seu exército, então encobriu-os o que da onda os encobriu. E faraó descaminhou a seu povo e não o guiou. Ya bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janib at-tur al-ayman wa wa'adnakum janib at-tur al-ayman wa nazzalna 'alaykum al-manna was-salwa. Ó filhos de Israel, com efeito salvamo-vos de vosso inimigo e prometemo-vos encontro no lado direito do monte e fizemos descer sobre vós o maná e as codornizes e dissemos: Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla 'alaykum ghadabi wa man yahlil 'alayhi ghadabi faqad hawa. Comei das coisas benignas que vos damos por sustento, e não cometais transgressão, senão minha ira cairia sobre vós. E aquele sobre quem minha ira cai, se abismará de fato na jena. E por certo, sou perdoador de quem se volta arrependido e crê e faz o bem, em seguida se guia. Alá disse: E o que te fez apressar-te em vir adiante de teu povo, ó Moisés? Moisés disse: Ei-los em minha pegada, e apressei-me em vir a ti, Senhor meu, para que isso te agrade. Alá disse: Por certo, nós de fato provamos teu povo depois de ti, e As-Samiri descaminhou-os. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. Então Moisés retornou a seu povo irado, pesaroso. Disse: Ó meu povo, vosso Senhor não vos prometeu bela promessa? Será que a aliança tornou-se longa para vós? Ou desejastes que caísse sobre vós ira de vosso Senhor, então faltastes à minha promessa? قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. Disseram: Não faltamos à tua promessa por vontade nossa, mas fizeram-nos carregar fardos e ornamentos do povo. Então, deitamo-los ao fogo, e assim também lançou-os a Samiri. Então ele lhes fez sair um bezerro, um corpo que dava mugidos, e disseram: Este é vosso Deus, e o Deus de Moisés. Então ele esqueceu a verdade. E não viram eles que ele lhes não respondia dito algum, nem possuía para eles prejuízo nem benefício? وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. E com efeito, antes Arão dissera-lhes: Ó meu povo, apenas sois provados por ele, e por certo, vosso Senhor é o misericordioso. Então segui-me e obedecei-me à ordem. Disseram: Não deixaremos de cultuá-lo até que Moisés retorne a nós. Moisés disse: Ó Arão, quando os viste se descaminharem, o que te impediu de que me seguires? Então desobedeceste a minha ordem? Arão disse: Ó filho de minha mãe, não me apanhes pela barba nem pela cabeça. Por certo, receei que dissesses: Causaste separação entre os filhos de Israel e não observaste meu dito. Moisés disse: Qual foi teu intuito, ó Samiri? Ele disse: Enxerguei o que eles não enxergaram. Então, apanhei um punhado de pó das pegadas do mensageiro e deitei-o. E assim minha alma me aliciou a fazê-lo. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. Moisés disse: Então vai e por certo hás de dizer na vida: Não me toques, e por certo terás tempo prometido, ao qual não te farão faltar. E olha para teu Deus a quem permaneceste cultuando. Na verdade, queimá-lo-emos, em seguida espalhá-lo-emos na onda totalmente. Innama ilahukum Allahu alladhi la ilaha illa hu wasi'a kulla shay'in ilma. Vosso Deus é apenas Alá. É que não existe Deus senão Ele. Ele abrange todas as coisas em ciência. Assim, Assim narramo-te, Muhammad, algo dos informes do que de fato se antecipou, e com efeito, concedemo-te uma mensagem de nossa parte. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. Quem a ela dá de ombros, por certo, carregará no dia da ressurreição um fardo. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. Nisto serão eternos, e que vil carga para eles no dia da ressurreição. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. Um dia, quando se soprar na trombeta, e reuniremos os criminosos nesse dia, azuis de medo. Murmurarão entre eles: não permanecestes na vida terrena, senão 10 dias. Não sabemos perfeitamente o que dirão, quando o mais judicioso deles disser: não permanecestes senão 1 dia. E perguntaram-te pelas montanhas, então dize: meu Senhor, desintegrá-las-á inteiramente. E deixá-las-á como várzeas desnudadas. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Onde não verás tortuosidade nem altibaixos. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Nesse dia, eles seguirão o convocador sem dele se desviarem, e as vozes humildar-se-ão ao misericordioso. Então não ouvirás senão sissios. Nesse dia, a intercessão não beneficiará senão a quem o misericordioso permitir, e aquele de quem ele se agradar, em dito. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Ele sabe o que está diante deles e o que está de trás deles, e eles não o abarcam em ciência. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. E as faces abassalar-se-ão perante o vidente, aquele que subsiste por si mesmo. E com efeito, mal-aventurado é quem carrega a injustiça. E quem faz as boas obras, sendo crente, não temerá injustiça nem opressão. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. E assim fizemo-lo descer em Alcorão árabe, e nele patenteamos algo das combinações para serem eles piedosos ou para lhes causar lembrança. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Então, sublimado seja lá o Rei, o Verdadeiro, e não te apresses para a recitação do Alcorão antes que seja encerrada a sua revelação a ti, e dize: Senhor meu, acrescenta-me ciência. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. E com efeito, recomendamos antes a Adão: não comesse da árvore, mas ele o esqueceu e não encontramos nele firmeza. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. E quando dissemos aos anjos: prosternai-vos diante de Adão, Então prosternaram-se, exceto Iblis. Ele recusou fazê-lo. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. E dissemos, ó Adão, por certo, este é um inimigo para ti e para tua mulher. Então que ele vos não faça sair do paraíso. Serias, pois, infeliz. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى. Por certo, nele não hás de estar com fome nem com nudez. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. E nele não hás de estar com sede nem com calor do sol. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى. E Satã sussurrou-lhe perfídias, disse, ó Adão, queres que te indique a árvore da eternidade e um reino que jamais perecerá? فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Então dela ambos comeram, e as partes pudendas mostraram-se-lhes, e começaram a aglutinar sobre elas folhas do paraíso. E Adão desobedeceu a seu Senhor e transviou-se. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Em seguida seu Senhor elegeu-o e voltou-se para ele, remindo-o e guiou-o. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Ele disse, descei ambos dele, todos vós, como inimigos uns dos outros. E se em verdade vos chega de mim orientação, então quem segue minha orientação não se descaminhará, nem se infelicitará. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. E quem der de ombros a minha mensagem, por certo, ele terá uma vida atormentada, e ressuscitá-lo-emos cego no dia da ressurreição. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Ele dirá, Senhor meu, por que me ressuscitaste cego, enquanto com efeito era vidente? قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Alá dirá, assim é, nossos sinais chegaram-te e tu os esqueceste. E assim, hoje, és esquecido. E assim, recompensamos a quem se entregou a excessos e não creu nos sinais do seu Senhor. E em verdade, o castigo da derradeira vida é mais veemente e mais permanente. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى. Então, não lhes são notórias quantas gerações aniquilamos antes deles por cujas vivendas andam agora? Por certo, há nisso sinais para os dotados de entendimento. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. E não fora uma palavra antecipada de teu Senhor e um termo designado, haver-lhes ia sido imposto o castigo. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Então, pacienta, Muhammad, quanto ao que dizem, e glorifica com louvor a teu Senhor antes do nascer do sol e antes de seu ocaso. E durante as horas da noite, glorifica-o então, e durante os extremos do dia, na esperança de agradar-te a recompensa disso. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. E não estendas teus olhos para aquilo que fizemos gozar alguns grupos entre eles. São floreios da vida terrena, para com eles o provarmos, e o sustento de teu Senhor é melhor e mais permanente. E ordena a tua família a oração, e pacienta quanto a esta. Não te pedimos sustento. Nós é que te damos sustento, e o final feliz é para a piedade. E eles dizem que ele nos chegue com um sinal de seu Senhor, e já lhes não chegou a evidência do que havia nas primeiras páginas? ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. E se nós os houvéssemos aniquilado com um castigo antes dele, haveriam dito: Senhor nosso, que nos houvesses enviado um mensageiro, então haveríamos seguido teus sinais antes que nos envilecêssemos e nos ignominiássemos. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى. Dize, cada qual está aguardando o seu destino. Aguardai-o, pois, então sabereis quem são os companheiros da senda perfeita e quem seguia.